mostra ao mundo esta fantasia. Sorrir, criar, tocar, todo dia um corre, corre danado. Ter você pra brincar, cantar e curtir a vida, você verá. Eu canto e encanto, misturando as palavras, vai surgindo uma nova harmonia. Surgindo uma nova.